A GuideMe oferece-lhe um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt Já não diz o ditado que mais vale só do que mal acompanhado. Mas também é verdade que mais vale bem acompanhado do que só, certo? Sim. Então, é verdade que mais vale ficar no silêncio do que ouvir ruídos e sons desagradáveis. Mas também é verdade. Mais vale ficar na companhia da Antena Web do que de outra rádio qualquer, certo? Uau! Então sintonize-nos em www.radioantenaweb.info, canal2.radioantenaweb.info ou best.radioantenaweb.info. E de uma coisa pode ter a certeza, vais ficar em boa companhia. Antena Web, sintoniza-te! Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a abrir a edição número 267. Hoje fechamos a série dedicada às correntes de escritas, com a última autora a passar por cá, Helena Vasconcelos. De resto, ela passou também na leitura em dia no passado dia 23 de fevereiro. António, apresenta a nossa emissão desta semana. Boa noite, é uma convidada multifacetada, uma mulher que se interessa pelas questões, como é fácil de perceber por este seu último livro, Humilhação e Glória, que falámos em leitura em dia, o papel da mulher de submissão um pouco às questões medievais, a encarnação da mulher romântica, ao fim e ao resto quase como objeto de sedução, o objeto amoroso por um lado, mas por outro lado também a consciência do papel de ser mulher, um sujeito ativo, participante, nas dinâmicas políticas, sociais, culturais, estéticas e literárias. É um pouco isto que Helena Vasconcelos vem falar, mas também Helena Vasconcelos é uma mulher multifacetada, é uma pessoa que divulgadora das questões da literatura, ela é crítica literária, fala sobre livros e autores, nomeadamente norte-americanos, num jornal de circulação nacional, e depois também é uma pessoa muito vocacionada para trabalhos das artes plásticas, naquilo que é a pintura, tem uma monografia sobre o pintor Mário Eloy, portanto é sobre todos estes campos que, mas principalmente o papel charneira e chave, farol da mulher na sociedade do século XXI, que gira e é o centro de toda a conversa esta noite de Livros com Rumo com Helena Vasconcelos. O programa desta semana é dedicado à memória de Carlos Fuentes, o autor de Cristóbal Nonato e desse romance também incontornável, pelo menos para a cultura latino-americana, A Campanha, uma edição das publicações Dom Quixote. Boa noite e melhores leituras. Helena Vasconcelos nasceu em Lisboa e cresceu em Goa e Moçambique. Colabora com o Jornal Público e a revista Elle. Dedica-se à promoção da leitura em colaboração com bibliotecas, universidades e instituições como a Culturgest e a Fundação Calouste Gulbenkian. Ganhou o Prémio Revelação do Centro Nacional de Cultura com o livro de contos Não Há Horas para Nada. É também autora de uma monografia dedicada a Mário Eloy, intitulada O Astro do Desassossego, e dos ensaios A Infância é um Território Desconhecido e Humilhação e Glória, ambos com a edição da Quetzal. Boa noite, Helena Vasconcelos. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Tem consciência deste seu trabalho, a pertinência e a acuidade deste conjunto de textos, das partes que compõem Humilhação e Glória, como um trajeto quase diacrónico do que foi o percurso da mulher desde os alvores da civilização, no caso que nos interessa, judaico-cristã ou ocidental, até a esta pós-modernidade? Boa noite, António. Muito obrigada pelo convite. Não sei por onde é que é de começar. O que eu gostava de de referir em relação a este livro é que realmente é um trabalho de reflexão, é um trabalho, foi partido de um trabalho de pesquisa que eu levei a cabo ao longo de anos, pontualmente, quando surgia qualquer assunto relacionado a qualquer livro, qualquer indicação referente a este assunto das mulheres. Mas o que eu desejava, principalmente em relação a este livro, para quem o lesse, para quem estivesse interessado em ler este livro, é a particularidade do facto de as mulheres terem passado tantos anos, tantos séculos, numa posição de subserviência, nem é de subserviência, é mais de quase... A banalização da humilhação, quase por aí. Não, e mais, quer dizer, as mulheres ao longo de séculos, e quando eu falo de mulheres, eu gostaria de não me perder, mas de falar do facto de que, não se, de que esta situação não é só referente às mulheres, embora este livro seja realmente focado nisso. Mas o facto de haver sempre no ser humano esta tendência para encontrar grupos, ou neste caso um sexo, entre aspas, mais fraco, sobre o qual exercem um domínio e a maneira de manter essas pessoas nesse estado de dependência e de subserviência é realmente, como é que eu ia dizer, humilhando-as no sentido de lhes tirar o valor, uhum, o valor intrínseco, uhum, como ser humano. Aconteceu com a escravatura, com os escravos. Realmente, hoje em dia, se nós pensarmos, claro que ainda há escravatura, uhum, mas não vou por aí. Uhum. Mas a escravatura, como nós, até ao século XIX, praticamente, finais do século XIX, é, para nós hoje em dia também é algo de estranho, uhum, não é? Quer dizer, que as pessoas não sejam consideradas livres. Não, e como humanas, com tudo o que isso implica. Uhum. E com as mulheres aconteceu exatamente a mesma coisa, quer dizer, ao longo de séculos, principalmente e lamentavelmente também devido à religião e à forma como a religião dominou a nossa cultura ocidental, até praticamente ao século XIX também, volto sempre ao século XIX, como é que as mulheres nem sequer eram consideradas, uhum, como capazes de executar, se fosse, primeiro achavam que as mulheres não tinham capacidade para pensar, uhum, e para serem intelectuais, para discorrerem, quer dizer, e em segundo lugar havia sempre aquela ideia de que a mulher era frágil, que a mulher não tinha realmente capacidade, não tinha um lugar, uhum, um lugar na polis, na sociedade. Na causa pública. Nem pensar, uhum, não é? E sempre muito confinada à sua condição biológica, digamos, como tinham filhos, uhum, seria esse o seu destino e único, quando nós sabemos que... Reprodutor e, ao fim e ao resto, o sustento da sociedade, nesse sentido que gerar um elemento atrás do outro, de maneira e modo que a sociedade não desapareça. Mas a Helena, um bocado só, sem quebrar o raciocínio, situou aí, de uma maneira um pouco subliminar, se quisermos, um tema que eu acho importante. Acabou por dizer, ou pelo menos tira essa possibilidade de conversa agora neste momento, que todas as sociedades, sejam elas de que tipo for, tentam sempre encontrar, e isto há teóricos dos finais do século XX, nomeadamente René Girard, a questão do bode expiatório. Exato. As sociedades encontram sempre alguém, o mais frágil, aquele que o indefeso, ao fim e ao resto, onde a sociedade vai descarregar as suas violências acumuladas, as neuroses, uma forma quase de exercício catártico ou sacrificial, ou um ponto em que a sociedade é quase como uma panela de pressão, escapa por ali e ela mantém-se funcionando. A mulher é assim um pouco a analogia, neste sentido, em que a mulher, por questões culturais, intelectuais, de toda a ordem religiosa, já lá iremos também a essa parte, foi sempre acantonada nesse nicho que era a lareira e as brasas e a lenha para fazer o lume e depois o leito mais ou menos nupcial para a reprodução. Sim, claro, mas não se pode generalizar em absoluto, porque a história, como toda a gente sabe, não progride de uma maneira regular, quer dizer, as mulheres não foram... É mais por solavancos, digamos. Não é? Há saltos. Porque, por exemplo, as mulheres no século XVIII, isto são... Opa, o século XVIII é um século absolutamente libertino, em que as mulheres tinham uma liberdade sexual que até espanta quando depois olhamos para a sociedade vitoriana do século XIX. Uhum. Mas isto é uma parte, voltando ao que o António estava a dizer. Acha que essa questão dessa libertinagem sexual, né, nesse sentido, não é? Nessa conotação possível, tem a ver com um corte também que, vamos lá, é uma consequência direta das rupturas revolucionárias, sim, mais ou menos fortes, com a questão de uma espécie de o povo em armas contra a aristocracia e aquela irresponsabilidade, se quisermos, acomodada do poder absolutista. E depois a consequência, há um desregramento a tal que depois as sociedades, melhor ou pior, voltam outra vez à cepa torta. Entre aspas, exato. São ciclos sobre ciclos. Mas eu acho que sim. Eu acho que há um crescendo desde o século das luzes, quando começa a razão a ocupar um espaço forte no pensamento, na área do pensamento chamado ocidental. Eu creio que há um acumular de libertação de secular das pessoas e, portanto, é isso que acontece depois até à Revolução Francesa, que realmente é um corte dramático e brutal, com todas as consequências boas e más que daí advém, mas o século XVIII é digamos, como a grande festa antes da debacle, antes do apocalipse, não é? Quer dizer, e nós, de certa maneira, estamos neste momento a viver também um tempo semelhante. Eu acho interessante pensar que nós, neste momento, vivemos muito... Há pessoas que dizem, ouve-se nas televisões e nas rádios, à beira do abismo, pois, etc. Aquelas ideias apocalípticas ou milenaristas, que depois dão aso aí a alguns arautos... completos. Mas há uma certa razão para isso, porque há realmente um fim de ciclo, e nesses fins de ciclo, como aconteceu, por exemplo... antes da Primeira Grande Guerra, etc., que é quando acaba, para mim, a época vitoriana, é em 1914 e não em 1901, quando morre a Rainha Vitória. Em Sarajevo, quando o Danilo acaba por assassinar o arquiduque, aí é uma mudança, de facto, de... Que é um incidente que até poderia nem passar ser, assim, tanto ou quanto, uma questão local... algo que exatamente estava ali a fervilhar. O caldo estava ali preparado... Não quer dizer que estejamos à beira de novas revoluções, mas nessa época há realmente depois a Revolução Russa, etc. Mas estou a afastar-me, estava-me a perguntar do facto do ser humano ser intrinsecamente cruel para com os mais fracos. E eu creio que isso é verdade. Quer dizer, com toda a ética que se foi construindo na nossa dita civilização ocidental, da qual tanto nos orgulhamos, há sempre um momento em que, havendo alguém mais fraco, a tentação é enorme, no sentido de colocar essa pessoa num patamar mais frágil, fragilizado. E eu acho que isso foi o que aconteceu com as mulheres ao longo dos tempos, exatamente com a ideia de que as mulheres tinham os filhos e que era preciso protegê-las para elas continuarem a espécie, não é? Por um lado há essa ideia, por outro porque com a subida com a importância cada vez maior da burguesia e com a propriedade privada, etc. Nem vamos por aí, porque já toda a gente sabe essa área. A mulher é importante para quê? Para ter filhos, para perpetuar a espécie e o nome da família e os bens da família. Portanto, o que eu acho interessante é que, por um lado, e foi isso que eu tentei focar no livro, é que, por um lado, há essa mainstream, portanto, essa ideia, mas, por outro, até nos momentos mais difíceis, em termos das mulheres serem bastante fechadas, enclausuradas, afastadas da sociedade e da vida. Mesmo nesses momentos surgem personagens, personalidades, mulheres. Escreveu um livro sobre a sua vida, pôs dentro um homem para se abraçar. E com o verbo que ó em Margarida, vestiu a flor para se conjugar. Escreveu um homem sobre a sua vida, pôs dentro um filho com letra solar. Vaidade foi envaidecida, molhar a cara com água do mar. Escreveu um filho sobre a sua vida, pôs dentro a alma para começar. E na bagagem da sua partida, escreveu as asas para ele voar. Mas eu agora vou-me colocar assim um pouco no papel do advogado do diabo, que gosto muito dessas posições. A leitura que se poderá eventualmente fazer deste discorrer que estamos agora tendo, até que ponto é que é, se quisermos, autoconsolativo? Quer dizer, exemplo, Heloísa e Abelardo. Até que ponto este ícone, este par, que depois vai reproduzindo ao longo da história, sim. Mimeticamente também, com outros pares também que provocam um fascínio, não é mais um autoconsolo para perpetuar as coisas? Quer dizer, existiu isto, este modelo, um modelo quase de ruptura de a normalidade, fora da normalidade, mas o bom é... quase dizermos assim, permitimos, mas o que nós queremos não é isto, mas é esta realidade tal qual nós a vivemos, medieval, pós-medieval, tirando o caso do Renascimento, pronto, renascentista, porque nós depois iremos ver outros casos que também aparecem, por exemplo, a paixão do jovem Werther, de Goethe, que, por exemplo, é uma remake, assim, um bocadinho, já no século XVIII, deste filme que a gente foi vendo assim, que já tinha acontecido. E nós percebemos, e depois, também a Helena, no seu conjunto de ensaios, também o refere, por exemplo, a mulher anjo, a mulher menina de Edgar Allan Poe. Portanto, há todas aqui umas estilizações que depois acabam por ser quase uma fronteira entre o místico, o demoníaco, vamos lá, a sedução, o proibitivo, e depois a ruptura com este tipo de situações, que funcionam mais como, vamos lá, e nós percebemos nos grandes teóricos, os grandes cientistas, Darwin, que depois a sociobiologia do século XX, reacionária e conservadora, acaba por justificar muito das teorias da nova direita, mas isso é outra história. De qualquer das formas, não parece assim um bocadinho esta ideia, quer dizer, fazendo-o agora, estes exercícios como cá em Portugal, Inês e Dom Pedro e outros casais ou outras relações, acabaram por, na base, não funcionar um pouco quase de um umbiguismo satisfatório de uma certa burguesia, ou do poder à época, para justificar, vamos lá, a opressão contínua, aquela linha horizontal que se vai arrastando, arrastando, e arrastou tanto que chegou ao século XX. Sim. António, estou perdida. Não faz mal. Não faz mal. Nestes casos, sim, assim sim, que... Sim, não estou perdida. Eu percebo perfeitamente e fez aí quase uma rápida, extraordinária história da exatamente da humanidade, da nossa cultura ocidental. Mas o que eu penso, ainda hoje em dia, no século XXI, eu continuo a dizer que nós, mulheres, ou nós... Eu digo, pronto, vou falar das mulheres para não falar de outros grupos, mas acho que é importante, ou os homossexuais, ou quaisquer desses grupos, sei lá, o que quiser. Todos os ciganos, por exemplo, os judeus que depois acabaram como eu falo aqui, todos estes grupos étnicos, diferenciados culturalmente ou comportamental, os tais assuntos fraturantes, como costumam dizer, não há dúvida que tudo pode voltar atrás. Quer dizer, as mulheres hoje em dia que estão realmente já com ocuparem posições de relevo, basta olhar em volta, até e aqui em Portugal, nós nisso não nos podemos queixar, embora continuemos a ter um salário inferior no mesmo desempenho, etc. Mas tudo pode voltar atrás, porque não há dúvida que, voltando aos arquétipos, como falou do Heloísa e do Abelardo, do Tristão e Isolda, todos esses mitos fundadores que afinal atravessam toda a nossa cultura, há uma coisa interessante em primeiro lugar, é que as mulheres nesses casais míticos são sempre as mais fortes. Pois é. Estranhamente, não é? Quer dizer, são elas, mas por outro lado, o que acontece é que, sendo elas as mais fortes, as mais inteligentes, a Heloísa é realmente brilhante, embora o Abelardo seja um intelectual, mas ela é sim, também. É ela também. Que... Por um lado, isso é interessante. Por outro, demonstra que a castração do Abelardo é qualquer coisa de absolutamente simbólica, para além de física, não é? Quer dizer, ele recusa, e eu nisso acho que é uma cobardia, viver plenamente com aquela mulher que está à altura dele, quer dizer, portanto... É uma maneira de desmontar um pouco esta história da Heloísa e do Abelardo. Para mim, eu creio que continua a ser aquele medo do homem de se entregar por completo, no sentido de viver com uma mulher no mesmo patamar. É muito complicado. Não é? Portanto, ele inventa aquela história toda. Coitadinho de mim, agora já estou castrado, vamos para o convento, acabou tudo, etc, etc. Por isso, todas estas ideias, e se formos ver que, por exemplo, o Romeu e Julieta de Shakespeare, que depois inspira de uma maneira extraordinária os românticos, que os românticos é que recuperam Shakespeare. Shakespeare fica esquecido durante uns tempos largos. Mas recuperam porquê? Porque é a ideia do amor impossível, da mulher como um ser inatingível e que desde o momento em que é consumado o ato físico, não há mais nada a fazer senão morrerem, pois. Coitadinhos, não é? Quer dizer, aquelas duas crianças passam uma noite também. Mas a Helena cita depois também aqui, sem estar a cortar raciocínios, neste seu livro também um caso extraordinário, acontecido no Porto, essa questão, a questão romântica. Sim, sim. Dos românticos, teoricamente e ideologicamente. Maria Brown, não é? Exatamente. A Francisca, a Fanny Owen. Exato. Portanto, esta relação também, uma mulher 28 anos mais velha do que Camilo Castelo Branco, uma mulher que acaba por desassossegar um homem já dele. Já estava apaixonado pela Ana Plácida, ainda por cima. Portanto, um homem de pouco sossego fica completamente de pantanas. É esta, se quisermos, promiscuidade entre a ideologia que falou, a recuperação pelos românticos, de alguns casos, de algumas situações, que depois nós iremos ver, nomeadamente no caso emblemático de Camilo Castelo Branco, as suas grandes obras, que depois é um pouco esta ideia de que mexer com, vamos lá, com esta pasmaceira nacional, com o comodismo, um homem conservador, reacionário, ético, com o status social. É um pouco esta, se quisermos também, esta dinâmica que aparece ligada, por exemplo, neste caso concreto da Maria Brown com Camilo, ao contrário, por exemplo, do romantismo alemão, que é um romantismo todo ele de Torre de Marfim, uma distância, a contemplação, o fruir mais intelectual, e este é mais violento. Mas isso era uma grande história, porque também... Claro, mas é só... É o romantismo alemão, é suposto ser muito elevado, extraordinário, mas a ideia fundamental... Eu tenho que voltar um bocadinho atrás, claro, porque claro. O romantismo interessa-me muito, porque eu acho que nós ainda estamos a sofrer, e quando digo sofrer, digo no verdadeiro sentido da palavra, os efeitos do movimento romântico, que coloca as mulheres, como eu digo aqui também no livro, as mulheres passam a ter importância, o que era uma coisa que não existia, não é? Quer dizer, a não ser as rainhas, ou enfim, as pessoas com poder económico, mas as mulheres passam a ter importância, mas essa importância é de as colocar numa espécie de um altar, um pedestal em que elas a enaltecem. Inacessível, um pouco quase como as cantigas de amor da medievais. Sim, o que é que nas cantigas de amor medievais, eles nessa altura do amor trovadoresco medieval, o contacto físico era desejado e era posto em prática, contanto não fosse com os maridos. Tinha que ser um amor proibido, um amor adulto, que era muito importante. A transgressão. Voltando ao século XIX, realmente as mulheres voltam a ter importância, como aliás no Renascimento também, nós vemos a Beatriz de Dante, etc. São mulheres idealizadas, são seres que têm que ter umas qualidades, têm que ser belas, têm que ser inatingíveis, têm que ser puras, têm que, etc. E isso tudo coloca a mulher quase numa cápsula, uma cápsula da qual ela tem dificuldade em sair. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem, mais naufrágios. Lindas sirenas, morenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos, por cor e raça de Atenas. Em Portugal, começa-se a perceber, no século XVIII, em 1715 e depois em 1761, com duas mulheres um pouco à vala letra, e depois há uma outra também no século XVI, em 1540 e alguns anos mais ou menos à volta disto. Estou falando de Paula da Graça e de Gertrudes Margarida de Jesus, duas mulheres que começam a estabelecer até em termos teóricos ou textuais, sim. Aquilo que será, eventualmente, o caminho, ou pelo menos as balizas, onde as mulheres devem ser, vamos lá, apreciadas, não julgadas, mas o comportamento delas, dizendo, nós, o nosso, vamos lá, lugar, é exatamente ao mesmo nível do homem. Ou quase. Por um lado. Por outro lado, até o próprio Luís António Vernet, e depois também no verdadeiro método de estudar, diz, dê-lhes as mesmas possibilidades e logo verão o que daqui advirá. Portanto, a própria sociedade portuguesa não era uma sociedade tão indiferente, tão cega, independentemente da presença do obscurantismo inquisitorial do século XVI e depois seguintes, e já lá iremos a esse exemplo de uma mulher portuguesa do século XVI, que estudava, penso eu, estudou em Coimbra, não se sabe como, disfarçada, provavelmente. Portanto, é um pouco isto, há sempre estes casos que tentam, se quisermos, são, vamos lá, os pontos de ruptura, os cortes paradigmáticos que uma certa normalidade não quer olhar para a realidade. É um pouco assim, uma normalidade, entre aspas, como é evidente. Claro, sim, evidente. E essas mulheres eram bastante subversivas, não só pelo que faziam, mas porque realmente iam contra aquela noção de que as mulheres não tinham capacidade para estudar, não tinham capacidade para amar como amavam os homens, não é? Aquela velha história de que as cartas da Soror Maria Nalgovorado nunca poderiam ser escritas por uma mulher, porque não era possível que uma mulher pudesse amar daquela maneira e demonstrá-lo e etc. Mas, como era, António? Este tipo em Portugal de pessoas que têm... Ah, era isso mesmo. É que nós pensamos sempre em Portugal a partir do século XX e dos anos em que nós estivemos muito isolados do resto da Europa. Durante o Estado Novo, etc., como sabe, nós éramos o país do orgulhosamente sós. Mas o que é verdade, e olhando para o resto da história... Portugal não esteve assim tão afastado da Europa, pelo contrário, foi acompanhando todos os movimentos, e está para se fazer a história. De Portugal dentro de no seu verdadeiro lugar na Europa, tal como os outros países da Europa e os países do Sul, também sujeitos às correntes de pensamento diferentes. Enfim, tudo aconteceu aqui. Nós tivemos um renascimento, nós tivemos o iluminismo. Quer dizer, e nós até tivemos uma ação, um lugar muito importante na altura, por exemplo, do terremoto, como nós sabemos, que fomos falados como... Voltaire, Catarina da Rússia, toda... Enfim... Éramos um país da Europa. Há uma expressão célebre de Catarina da Rússia, a propósito, exatamente, do terremoto em Portugal. Portanto, o que se passava, essas convulsões intelectuais, não estávamos tão longe. Não estávamos isolados. Há sempre essa péssima ideia de dizer que, pronto, isto foi sempre uma piolheira, se calhar, como o Eça de Queiroz o escreveu. Mas não era uma piolheira assim tão esbragada quanto isso. Quer dizer, as cliques dominantes, o aparelho político, provavelmente absolutista, conservador, imobilista, também nos outros países da Europa, não é? Quer dizer, nós não estávamos... E as ideias chegavam aqui. Nós vemos o Verneuil, é um homem extraordinário, que merece um estudo aprofundado. Era um homem da sua época, é evidente, mas é o primeiro que diz que... Como é que é possível das mulheres serem tão ignorantes e mantê-las assim? Né? Como é que uma parte, metade praticamente da nossa sociedade é totalmente iliterada, quando ele estava preocupado exatamente com a literacia do país? Porque, e aí chegamos sempre à velha questão, a educação. A cultura e a educação são a base de tudo para se ter uma vida... Como sujeito de pleno direito, tal viver na causa pública, como na res pública merece, e só é possível um sujeito crítico e atuante a partir desse cimento anterior, que é a educação. Exatamente, e eu acho que isso foi o que sempre faltou neste país, não só em relação às mulheres, mas aos homens. Nós sabemos que éramos um país com um índice de iliteracia absolutamente assustador, não é? Quer dizer, e quando me falam das gerações futuras ou presentes, das mais novas, e dizem que horror, não sabem nada, eu acho que pelo menos já não temos o índice de analfabetismo e de iliteracia que tínhamos, quer dizer, e nós avançamos extraordinariamente. É o que eu digo aqui, as mulheres portuguesas, depois do 25 de 1974, como nós nem sequer tivemos a guerra, não fomos afetados diretamente pelas duas grandes guerras. A primeira sim, um pouco, mas a segunda, aquela que abanou mesmo. Que abanou, é que as mulheres nos outros países diretamente estavam dentro do conflito, as mulheres tiveram que ocupar postos de trabalho, porque não havia homens a trabalhar, estavam todos arregimentados para a guerra. Nós aqui não tivemos isso, mantivemos-nos nesta paz, que ainda bem que isso foi paz, mas uma paz um pouco retrógrada, que contribuiu para um atraso. Este remanso muito típico. Exato, remanso à beira-mar. À beira-mar, portanto. Embora eu não goste desses clichês, porque acho que nós somos muito mais do que isso. Sim, e claro, somos. Claro, mas muito mais. E tenho até muito orgulho, e olho nas mulheres portuguesas, fico espantada com o que fizeram a partir de 74. Percorreram um caminho que as outras percorreram com muito mais tempo, e em pouco tempo as mulheres tomaram conta das suas vidas. Eu acho isto, tiro o chapéu, não é para eu ser mulher, mas realmente acho que é extraordinário a forma como elas avançaram. E como se arregaçaram as mangas e desataram a trabalhar e a estudar e a quererem valorizar-se. Eu acho isto, acho que isto é realmente uma revolução calma, uma revolução que talvez não seja tão visível assim de repente, não é? Não manda edifícios abaixo, nem há armas. Pais contra filhos, nem armas, mas de qualquer das formas, eu acho que é uma percebe-se grande que revolução. Uma revolução. Não poderia deixar de estar cá também as grandes discussões teóricas do século XX, para além das grandes mulheres, das grandes escritoras vitorianas e pré-vitorianas, Jane Austen, as irmãs Bronte e George Sand e todo um conjunto. Mas o que nos interessa, porque essas já adquiriram o seu estatuto, Virginia Woolf... É que as mulheres, a partir do século XVIII, descobriram que realmente podiam escrever, que era uma forma de participarem sem ter que... era uma forma subtil de participarem na vida pública, e a escrita tornou-se algo de muito importante, porque era a maneira de analisarem o mundo e de falarem desse mundo que estava ali pronto para ser descrito. Eu, por exemplo, a Jane Austen, eu acho, é uma das minhas favoritas, porque eu creio que ela é mal compreendida. Eu acho a Jane Austen uma ironista extraordinária, é uma mulher que escreve de uma forma, uma grande ironia, e que não tem nada a ver, por exemplo, com as irmãs Bronte. Mas isso já é outra... Mas isso é outro campo que não interessa agora, porque é muito literatura. É muita literatura e, portanto... Mas era a maneira das mulheres, como por exemplo, a Elizabeth Barrett Browning, que está encerrada em casa como... Enclausurada, porque é filha de um... Sim, ele não queria que nenhuma das filhas... Nem filhas, não queria que ninguém... Cuidado com quem quer com que fosse. Mundo, com o mundo, não é? E como ela, que era uma inválida, contam que ela não deixava ninguém entrar no quarto, que o quarto teve anos sem ser limpo sequer, porque aquilo era... Ou como a Emily Dickinson também. E que depois, quando conhece o Robert Browning, ela fica boa, de repente, que não fica completamente, porque também é que deve haver umas sequelas daquela vida tão fechada. Mas ainda tem um filho, enfim, quer dizer, vai para a Itália, muda completamente, escreve maravilhosamente, enfim, e é a escrita, curiosamente, eu volto sempre a isto, porque é a escrita que junta aqueles dois seres, porque realmente a escrita passa a ter uma importância extraordinária na vida das mulheres. Faut savoir s'étendre sans se répandre, pauvre Lola. Faut savoir s'étendre sans se répandre, c'est délicat. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, pauvre Lola. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, de but en bas. Il est des mots tendres qu'elle aime entendre, tendre, là, là, oui, quelques mots tendres devraient attendrir le lita. Ce que ça va rendre, ça va dépendre, pauvre Lola. Ce que ça va rendre, ça va dépendre un peu de toi. On peut pas te prendre, tu dois t'en rendre compte, Lola. On peut pas te prendre jusqu'au calende grec, Lola. A escrita como campo teórico de uma grande labuta, se quisermos, intelectual, que muitas mulheres depois irão arrastar no século XX, estas, vamos lá, definições de campo, o que é e o que não é. Muito deste trabalho teórico para chegar hoje em dia, quase uma das autoras que depois já refere no final do seu livro, Ellen Fisher, por exemplo, é o resultado de trabalhos mais duros, ou pelo menos com mais impacto, de abrir mesmo quase a ferida, no, seja lá no campo que for, feito por Simone de Beauvoir, Camila Paglia. Camila, essa é até, assim. Exatamente, todo este, em Portugal, as Três Marias, o sarilho que não deu. Mas depois a Helena Vasconcelos refere aqui duas mulheres portuguesas, extraordinárias escritoras, que por razões várias também não interessa muito explorar nem escalpelizar o porquê, Agostina Bessa Luís e Sofia de Mel Breiner Andressen. Um dos livros a Helena encarrega-se de depois, se o quiser, penso eu que é O Rapaz de Bronze. É verdade, é verdade. Portanto, essas questões. Portanto, há todo aqui, vamos lá, uma série de caleidoscópios que se mostram vários contornos, vários olhares, até chegarmos ao século XXI. Não, é realmente um caleidoscópio e é preciso, e talvez peço desculpa, mas vou separar um pouco as coisas. Por um lado, há a importância crescente da mulher como quase como um ser extraordinário e exótico que nunca ninguém ainda tinha estudado verdadeiramente e que, portanto, de repente começa a ser objeto de grandes estudos, desde antropólogas, a sociólogas, a cientistas, etc. Porque, inclusivamente, o corpo da mulher não era estudado, até anatomicamente não era estudado, só o do homem é que era, porque a mulher era considerada como um simples receptáculo da semente masculina, e portanto só servia para isso. Mas portanto, há, a partir do século XX, todo, por um lado, este interesse nos chamados estudos femininos, que eu refiro aí, e que começaram com a Mary Wollstonecraft, que é uma grande teórica da liberdade das mulheres e que explica porque é que as mulheres devem ter essa liberdade, e que é uma filha da Revolução Francesa. Ela foi do século XVIII, finais, exato, e a educação, e ela refere a importância da educação. Mas há os estudos femininos e depois há as escritoras que, de certa forma, em vez de seguirem um modelo tradicional de escrita, que, essencialmente masculino, porque eu continuo a dizer que até há bem pouco tempo a história foi escrita pelos homens, não foi pelas mulheres, portanto há toda uma história a escrever. Porque o que é interessante é que há muita coisa escrita por mulheres ou muitos trabalhos de mulheres ao longo dos tempos que desapareceram, que nós sabemos por interpostas pessoas, por referências laterais que fulana e beltranas. Exatamente. Portanto, há ainda uma história para fazer E o que eu queria dizer é que as escritoras, de certa maneira, e como referiu o António muito bem, duas grandes escritoras portuguesas, entre muitas outras, claro, entre, claro. Sei lá, Lídia Jorge, bem, tinha Graça aqui... Graça Pina de Moraes, por exemplo, toda uma série. Bem, mas que são extraordinárias, a Maria Teresa Horta, que eu acho extraordinária, porque tem uma voz muito peculiar e muito própria. Particular, muito própria. Mas o que eu quero dizer é que as escritoras escolheram, ou uma grande poeta como a Natália Correia, como tantas outras, escolheram a sua própria voz. Quer dizer, não foram buscar modelos que já existiam, masculinos. Tal mainstream, standardizado. Exatamente, standardizado. E às vezes, eu creio que as mulheres até ficam um bocado... Eu não gosto de estar assim a dividir as coisas, mas eu creio que às vezes as mulheres até são mal compreendidas, as escritoras neste caso, porque não há referência. Quer dizer, não há uma história da literatura que dê referências para o entendimento desta obra destas escritoras. Desta cosmovisão ou essencialidade da vida, que faz parte da vida. Em todas as várias vertentes, desde a pintura, forma... Nas outras artes. E a própria construção desse dizer muito próprio, exatamente. A construção do próprio texto, que é o caso que estávamos agora aqui... Eu realmente não... É estranho, tendo escrito um livro sobre mulheres, é que eu digo sempre que não é só sobre mulheres, porque eu acho que é sobre a humanidade, passa a prosápia, mas enfim. Mas não, eu, por exemplo, não gosto quando dizem os escritores portugueses e os escritores estrangeiros. Ah, para português é muito bom. Não. É como com as mulheres e com os homens. Tem que se... Ou se é bom ou não é, ou não se claro, é bom. Claro. Seja homem, mulher, seja português ou não, seja, sei lá, de que há qualquer coisa que tem, que, por exemplo, na arte, na criatividade, nas artes, tem que tocar os outros, tem que passar algo para os outros, não pode ser hermético. E eu creio que as mulheres encontraram realmente uma linguagem muito particular, também nas artes plásticas, fantástico. Nós temos a Paula Rego, quer dizer... E já lá vem de Josefa de Óbidos. Óbidos, exato, que eu gosto de sempre de referir todas essas... mulheres que não foram verdadeiramente estudadas quando se trata de uma história da arte, de uma história da literatura, da música, das artes performativas. Exatamente. Por exemplo, que me falta. Este livro tem falta falar de atrizes, de encenadoras, de criativas noutras áreas, enfim, mas claro, isto não pretende ser uma enciclopédia nem nada que se pareça. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista, com muita pena, mas há tanto para falar deste livro e sobre este livro. Fica já aqui, de facto, mais que a pertinência, a obrigação da leitura de Humilhação e Glória. E obrigada. Como decorre nestas circunstâncias estes trabalhos? Obviamente não são para ficar, para parar. Percebe-se e entende-se o entusiasmo com que fala. Não é proselitismo, nem é uma constatação e a percepção de uma realidade necessária. Helena Vasconcelos, futuros projetos, ideias afins, literária ou ensaística, o que anima ao fim e ao resto com esse entusiasmo e com esse viço vulcânico, de facto, de mostrar aos outros que a vida, para além de ser uma coisa muito complicada, vale a pena ser vivida. É muito complicada e é muito simples. Eu, se tiver livros para ler, acho que sou feliz. Eu digo sempre isto e parece um pouco tonto, mas eu não sou grande escritora. Eu gosto principalmente de fazer pesquisa. Quer dizer, não sou uma para ficção... acho que há gente tão boa que... Para esse peditório não está muito... Não estou, até porque eu acho que, como eu digo, há pessoas tão boas, eu gosto tanto de as ler, que não tenho aquela tentação, vou escrever um romance. Embora me apetecesse, evidente, mas acho que não sou grande coisa. Agora, eu sou principalmente uma leitora devota, devota mesmo. Gosto muito de ler... É o final da edição número 267 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidada Helena Vasconcelos. Despedimos com promessa de novo regresso já na próxima semana, neste mesmo horário. Marcamos encontro. Tenha uma boa noite.